Tenente, confirma para a aeronave, a Alfa Tango Zulu, né? Tenente, tenente, bom dia. É isso aí, Mike, na Ponte 10. Agradece aí o Tango Robótico. Bom dia, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Oceania, Alfa Vita Juliette. Alfa Vita Juliette, prossiga, bom dia. Alfa Vita Juliette para reboque, deu parte 3 para a posição 08 no parte principal. Gente, Alfa Vita Juliette está iniciado o início do reboque, autorizado, no parte 3, onde vai reportar na saída, ok? Para ingressar na parte 1. Alfabeto de SN, iniciando o reboque e reportando para o ingresso do parque principal. Táxi azul 2535, temos 109 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Campinas. Autorizado o táxi. À direita ainda, quando se for a pista no zero, chama a torre em 1 no 8 decimal 95. O ajuste de altímetro 1 no 0 no 4, um bom fundo. E 14 livros de táxi, quando pronto, 2295, azul 2535. Nós 277, passando em 150, chame Recife em 1260, alterna 1288. 260-288, nós 277, boa. Salvador, bom dia, 2535 da Azul, visual com tráfego na canal. Casa 2535, autorizado olhar e manter a pista na zero. E mantenho na zero, 2535. Argentina 1910 on the ground, Gentle 19, I live by right taxi, Foxtrot, call ground control 121-19. We will locate the runway by Foxtrot, 121-19, now 19. Comandante 2535, poderia diminuir o balizamento em um torque na intensidade, por exemplo? Comandante 2535, decolagem autorizada, piscina 0, vento 1, 0 grau, 08, 9. Iniciando 0, 2535. Argentina 1910, you are clear to taxi via Alpha after Juliet, the April 1, the gate 11, Dynamo 1. Taxi via Alpha, Juliet, April 1, gate 11, 1910. Salve Salvador, Sam, Mike e Yankee Golf. Informa que já concluiu o teste. Obrigado e um bom dia. Tente Mike Yankee Golf, bom dia. Alce. 2535, decolado 21, controle de Salvador 1-10-10-8. 208, obrigado. Azul 2535. Bom dia. Bom dia. Trolli, bom dia, azul 2535. 2535, bom dia, contato radar, suba via Dael a nível 380. Dael 38, azul 2535. Pesado, Leda. Leda 2535. Alfa Victor Juliette, agora só um minuto para ingressar no patinho na posição 08. Temos aeronave prosseguindo para 1-1, na estrada à sua direita. Após a lista será autorizada. Mantenha só um minuto a posição no patinho 3. Alfa Victor Juliette, ciente, aguardando. Alexandre, é o Tan 9098? Tan 9098, prossiga. Você teria contato com o operador de Singer? Estou aguardando ele aqui. Sente entrar o monitor na sua frequência, mesmo ele deve estar presenciando já o operador, ok? Então, tá bom. Então ela tá pronto pro push, só vai dar no fim, então, 9098. Gente, quando mesmo tiver, o senhor puxa pro... pega e push novamente, ok? Tá, ok, obrigado. Gente, né, 6251, só um minuto pro push. Temos uma aeronave para ingressar no pátio 3. Quer dizer, uma aeronave do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Vai passar aí a sua retaguarda, ok? Após a mesma será autorizada. Aguardando. Victor Juliette, segue aeronave da Argentina até a posição 08, a gente reporta término de reboque. Alfa Victor Juliette, ciente, iniciando o reboque até a posição 08, reportando término. O senhor utiliza aqui para livrar a saída do pátio 3, estamos na nave no 5 para puxar. Repito a voz de Juliette. Te considero, Vitor Juliette. Ok, iniciando o reboque até a ponte 08, eu reporto um termo. Xanei 6251, vai coordenar com a equipe de solo, levar a aeronave rebocando, vai passar a sua retaguarda, após a mesma livrar, autorizado, chama a taxa. Gente, vamos manter a posição, o TAN 9098, estamos na aeronave vai retaguarda. Vai manter a posição assim que possível será autorizado o push na 07. Vamos manter a Vitor Juliette já livrado da retaguarda do Finger 05. Solo, Azul, Alfa, Yankee, Tango. Alfa, Yankee, Tango. Bom dia, prossiga. Muito bom dia. Alfa, Yankee, Tango. Solicitando a autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 01. Gente, Alfa, Yankee, Tango. Autorizado o início do reboque. Vai reportar na estrada do Pátio 3 para ingresso no Pátio 1. Tenta a aeronave puxando no 05. Ok, vai puxar até a saída do Pátio 3. Tango, 098, autorizando o push chama táxi na posição 07. Chama 10 segundos na escuta. Iniciando. Tá, iniciando, beleza. Coro 229, só um minuto, cópia. Convoio se prepara da Eule da Monte, mano. Chame Recife 12835, alterna 1251. 2235, 1251, obrigado, bom dia. Saudador, Alfa Vitor Juliette, encerra o reboque, gate 08, grado, bom dia. Bom dia. Para o táxi, TAN 9098, com 172, 3 horas, até a Teresina. Gente, o TAN 9098, para manter a posição, um horário para ingresso no Futebol. Peça, confirmando o Momo Frutti, né? Então 9098 autorizado, o táxi vai ficar de centro da nave no chão no gate 05 e vai taxar via Pationa até o ponto de espera. Onde chama a torre 1895 quando pronto, via Índia e o ajuste 1094, bom voo. 1094 via Índia, pronto, a centro da nave no 05. Gente, vou manter a posição e aguardar. O aeronave da TAM vai prosseguir para o ponto de espera como número 2, onde chama a torre no 895. Ajuste 1014, bom voo. Gente, segue o TAM como número 2, chama a torre, ponto de espera o 395. Bom, 2019, só um minuto, cópia. Pode estacionar a guarda, você não copia? Sim, estacionamento. Autorizado estacionamento, Bravo 229, Bravo. Torre Salvador, tá? 9098, ponto de operação, bom dia. Bom dia, tá 9098, autorizado a linha de colapso, tá na 0, vento 1900 graus, 079. A linha de cola 10098. 5122. Correto, o cortejamento tinha pronto na posição 09, gol 229. Paulo, o Alfa e Tango, na saída do Pátio 3, pronto para ingressar no Pátio 1, na posição 01. Gente, Alfa Yankee Tango autorizado. Autorizado até a posição 01, onde reporta a término de rebote. Reportará o término Alfa Yankee Tango. Para você, Mac, com o 229. Gente, com o 229 autorizado, no 09 de Matai. Matai. Bom dia, autorizado ali a IMA Tetsu na 062 Cicuno. Controle Salvador 10098, boa, bom dia. 0098, bom dia, contato radar, suba via Momo, nível 3, cuidado. 35 Momo, possibilidade de esquerda para ti? Passo direto Cogbu, justamente. Cogbu, direto, obrigado, 0098. É 6251, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1 na 0 grau, 089. Decolagem na 5, ajuste altímetro 0.094, bom voo. Pátio 1, com a espera 18.45, obrigado, um bom dia. 2 segundos, decolada 39, controle de Salvador 10.098, bom voo. 208, melhor de voo, bom dia. Salvador, bom dia, chanel 10.1. Bravo. Gente, bom dia, Alfa Yankee Tango. 60, direto da Elma, da Edson. Salvador, muito bom dia, eu tenho 3399-27R, autorização para Guarulhos. 3399, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, Luna 0, Taubaté, nível de voo autorizado, 340. Decola da pista no 0, primeira curva, à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5126, o controle em 120.8, TAM 3399. 3399, autorizado Guarulhos, rota conforme o plano, na pista do 10, Taubaté. O nível 340, decola da 10, com a primeira curva à direita, saída da Dael, Leda, Motiva, 5126 no transponder, e o controle 120.8. 3399 autoriza, correto, o cotejamento chama para você na posição 062, ok? 3399 vai chamar. Paulo, bom dia, é o Aliança Costa Charlie Delta. Costa Charlie Delta, bom dia, filho. Bom dia, para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Gente, apenas vou falando, pátio 3 para a posição 05, pátio 1? Bom dia, posição 5 no pátio 1. Gente, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio 1. Reporta na parte 1, reporta na parte 1. 1229, decolada 44, controle Salvador 120, décima 8. 208, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Gol 1229. 229, bom dia, contato radar, suba via saída da El para o nível 360. Via da El, lenda para o 360, com 229. Restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, amanhã 2 Solo Oscar Charlie Delta para ingresso no pátio 1. Oscar Charlie Delta autorizado, ingresso no pátio 1, posição 05, reporta terra. Reporta na altura. 6251, passa 160, chame Recife, frequência 12835, alterna 1251. Charlie Delta, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Perfeito, bom dia. Salvador Azul 4040, informação Charlie, bom dia. Azul 4040, confins. Informação em curso Charlie, confere, pronto, copo. Prezado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, Pesolu 21, no nível de voo 360. Decolo epsilon 0, primeira curva à direita, no perfil de saída Argo 1. Após Elefa, o transponder 5136, o controle 1208. Autorizado, confins, nível 360, Pesolu 21. Pesolu 0, Arco 1, Elefa, transponder 5136, controle 208, azul 4040. Correto, tinha posição na posição 4 Romeo, azul 4040. 40, sim. radar, vista via mare para 4.000 pés, o ride final do procedimento terminado. Via mare para 4.000 pés, nosso crono, possibilidade de comércio, quase, SARP. SARP, após o avalcado para o 366. 366, nosso crono, agora. Vamos QNH 1094, do 9519. Tá 3399 autorizado, chama táxi. Autorizado, 3399. Salvador, Mike Bravo. Mike Bravo Alfa, bom dia, prossiga. Mike Bravo Alfa, estacionado, remota 13, no pátio 1, solicitando autorização de reboque até o gate de número 03. Gente, Mike Bravo Alfa está autorizado a iniciar o reboque na posição na 3, após uma através do gate 08, vai manter a posição. Se entrou a nave no 6, vai puxar ali para a retaguarda do 7, vai manter a posição através do 08 e aguardar para prosseguir para o 03, ok? Mike Bravo Alfa copiou, autorizado a iniciar reboque, porém manter posição na através do gate 8. Tá 3399 na escuta? Diga. Sabe aqui que o operador de fininho já foi algumas vezes aí na posição 062, que tava tendo um probleminha aí na roda dianteira? É, mas ele já foi com esse problema, já tem pelo menos aí 7 dias. Gente, a gente já solicitei, juntou a infraero. A mesma disse que já tá sendo. É, já vai chegar aí, ok? Tá bom, mais uma vez, muito obrigado pela coordenação. Alô, azul, 400 para o próximo espelho. Gente, 3205, só um minuto, cópia da Ilha da Morte, vai prepara. Azul 4040, pronto, push 4 Romeo Pad 3. Ah, firma. Autorizado, firma táxi. Ele lembra que o Pega Azul 4040. Salvador, bom dia, eu vou 9996, informação, sério. 9996, bom dia, contato radar, dessa via chegada a Bonf para 4000 pés, terminal 9094. Sendo via Bonf para 044, para 4000 pés com 14, gol 9996. Taxi Azul 4040, POB 119, autonomia 3 horas, alterna Galeão. Gente, autorizado, táxi Azul 4040, via Pátio 3, Pátio 1 no Indy, ponto espera pista 90, chama a torre, 19895, ajuste 9094, morro. Táxi Pátio no Indy, ponto espera 895 e 14 Azul 4040, obrigado. Desça para 2.500 pés. Terminal 9094, vou direto para a Vitor 366. Autorizada final do procedimento terminado, informe estabilizado. 2.500, 366, sendo estabilizado, 9.59. Alça 33990, já que está com 177 a bordo, 3 horas e 45, qualquer na galera. Alça 3399, vai seguir o Embraer 190 da companhia azul até o ponto que era como número 2, chama 2 quando pronto em 1895, ajuste, chama 014, morro. Seguir o Itaque, seguindo o 190 da azul, ponto que era 3895 até 3399, contrabando. Salvador Azul, 4040.0.0. Zardo Alinhado e Colapso, Cano 0, vento 9, 0 grau, 099, Azul 4040. Ainda cola, Azul 4040. Nível de voo 300, decola da pista no 0, primeira curva direita da El, Leda Motiva, 5144, 120 decimal 8, é o controle. Destino 10, autorizado, chama pronto táxi, 32115. Salvador, Mike Bravo Alfa, na através número 8, aguardando para prosseguir até o gate 3 com reporte. Cliente, vai seguir o Airbus 320 da companhia TAN, à sua frente até a posição 03 quando reportar término de reboque. Mike Bravo Alfa, copiou. Golo 961, bom dia. Golo 961, bom dia. Pronto, Copper, Galeão. Pronto, Copper. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo. Copper, November 857, Moussou, nível de voo 360, autorizado. Recolo da pista no 0, primeira curva direita, da El, Leda, Irume. 5150 no transponder, 1208 no controle. O voo 1961. Fica 360, nota 5, plano, ponto de novembro 857. Dael, Leda, Irine, 08. 5150, no transponder, conteja novamente? 5150. Correto, chama a condição na 5, Romeu, parte 3, Golo 961. Obrigado. Olho Salvador Azul, 4040, bom dia, mil pés na árvore, 19. 4040, contato radar, suba via Arbor 1 para o nível 360, vigilante. Subia via Arbor 1, 360, azul 4040. Controle Salvador, muito bom dia, o Xenero 6225, passou a posição Conde, com a informação Charlie. Xenero 6225, contato radar, 64 milhas, nordeste de Salvador, voe Bonfi. Autorizado a chegada a Bonf, aguarde o final do procedimento da RENAV, chame de, ideal de descida. Está voando Bonf, mais 2 minutos para o ideal de descida, ou chame a 285. O ideal desce até 070. O ideal 070 vai descer 6225, obrigado. Nove, voe o Serra Vitor 367, autorizado a final do procedimento em nave da pistola 0, reporte passando 366. Sete, voando 367, reporte 366, gol 996. Autorizado a pistola 0, vento 1-0 grau 089. Decolagem, 3399. No ano passou 366, chame a torre 1-8 na 5. 1-8-9-5, na 5-9. Salvador, good evening, Argentina. 1-9-1-1, position 11 with formation Charlie, copy. Argentina 1-1, just 1 minute to copy. You will prepare the departure dial, Leda, after Leda, seguro position, Sierra Golf Romeo. Agora sim, pode confirmar o vento, por favor? Ajuste 1-0 no fluxo. O vento, por favor. O vento 1-1-0 graus 089. Obrigado. 3399, declarado 12-120-8, bom voo. 3098, bom voo. Argentina 1-9-1, ready to copy? Argentina 1-9-1, ready to copy? Argentina 1-9-1, Yoko Zulu, according to flight plan roof, via up Zulu 44. And seguro, after the November 857, after Papa Oscar Romeo, upper Mike 534, after a cordial flight and roof. Flight level 360, runway 10, first to 3 right, dial Leda seguro, and the squawk 5131, control 120.8.